Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires e neste programinha, num cantinho do seu radinho, tem um pouquinho de reflexão, poesia, humor e música popular brasileira. O programa de hoje faz dobradinha com o anterior, tratando daquilo que eu chamo de loucura necessária. E não por acaso, eu começo com um maluco que foi genial. Foi louco, foi trágico, foi humor, foi irreverência, foi excessivo. Tudo aquilo que faz falta neste país infestado de pocotosa. É de Raul Seixas, a receita para tirar o Brasil do buraco. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Brasil. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E este programa chega até você com o auxílio de quem sabe que todo artista é meio louco, mas que é essa loucura que faz o mundo evoluir. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e dê uma olhada no que os loucos estão fazendo por aí e deixe-se contaminar por eles. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana, aliás, o exemplar, não, os exemplares, porque são dois os premiados. O primeiro é o José, que comentou o programa passado Certos Malucos, respondendo uma dúvida que eu lancei no ar. Olha só. Luciano, eu não sei se é a mesma música, mas num texto do Luiz Nassif chamado A Presença de Radamés em Atali, que eu achei no site www.brasileirinho.mus.br, ele diz que o próprio maestro lhe informou que o autor da valsa A Louca era Chico Neto, palhaço de circo que tocava cavaquinho, e o arranjo para violão foi de Teodoro Nogueira. Pronto, meus ouvintes são o máximo. E o outro exemplar do meu livro vai para outro José, que comentou assim o programa Tiros em Aurora. Bom dia, Luciano. Comentei no seu post Little Brother, e embora não seja especialista de nenhuma área humana, neste café eu gostaria de pinçar alguns pontos do teu texto. Na maioria dos casos estudados, familiares, amigos, terapeutas não deram importância ou simplesmente ignoraram sinais de deterioração mental que poderiam ter impedido os crimes. Citei no post uma participação que eu fiz num grupo de apoio a codependentes de drogas, que são os familiares ou pessoas que convivem com os dependentes. A primeira coisa que as famílias fazem quando percebem mudanças nos comportamentos dos filhos é a negação. Negam para si o problema que se avizinha. A tensão aumenta e as pessoas se calam, pensando que isso pode diminuir o problema. E um agravante nos dias de hoje é o isolamento a que as pessoas se submetem. Já não se sabe mais o nome do vizinho, coloca-se fones nos ouvidos para se isolar do mundo. Ignoramos as pessoas e com isso nos tornamos ignorantes. Outro ponto. E quem não tem recursos emocionais para lidar com essa frustração, canaliza suas energias para a raiva, o suicídio e a vingança. Recursos emocionais. Não se adquire isso nos bancos das universidades. Isso começa naquela famosa frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Na medida que vamos conhecendo nosso lado sombra e nosso lado luz, vamos aprendendo a conviver conosco mesmo. Quem não consegue trabalhar isso por si, que busque a ajuda de um profissional. O uso de remédios é apenas um paliativo. E aí vem o papel da mídia. A meu ver, o papel da mídia é divulgar a informação, e há que se ter um cuidado imenso no que se deve divulgar. Mas, na busca da audiência, quer-se esmiuçar a notícia, há detalhes que às vezes auxiliam a quem pretende ou tem tendência em repetir o ato. E hoje nós, usuários das ditas mídias sociais ou antissociais, hein? Somos também divulgadores em potencial de informações. E há que se ter cuidado no que se divulga, se escreve ou posta. Pois uma simples brincadeira mal colocada pode gerar encrencas enormes. É isso. Abraços. Pois é, caro José, ignoramos as pessoas e com isso nos tornamos ignorantes. E damos liberdade para que os loucos nos imponham suas loucuras. Então, o José comentou o meu programa e o outro José comentou o programa também, aliás, respondeu a pergunta. E vocês viram que interessante, hein? O compositor da música era outro palhaço, justamente no programa que falava do Arrelia. Muito bem, os dois Josés, cada um ganhou um livro. E você aí, hein? Muito bem, e se você não quer ganhar um livro, dá pra tentar um iPod Touch. Que tal, hein? Se você não tem um, não sabe o que tá perdendo. E é muito fácil concorrer, olha só. Acesse www.facebook.com/componentesnacata. Lembre-se, na carta sempre com K. Procure o post da promoção e siga as regras. Olha só, agora são dois iPods no mês. Um para você e outro para o mecânico que cuida do seu carro, sabia? É muito fácil. Essa promoção é da Nakata, que se escreve com K. Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Em minha palestra O Meu Everest, eu uso um texto que já andei trazendo aqui para o Café Brasil, mas que nunca é demais quando se fala de loucura. Chama-se Ode aos Loucos, ouça só. Também chamados de desajustados, rebeldes e criadores de caso. Aqueles que veem coisas de uma forma diferente, que não gostam de muitas regras e que não respeitam o status quo. Você pode elogiá-los, discordar ou duvidar deles, endeusá-los ou difamá-los. A única coisa que não pode fazer é ignorá-los, pois eles provocam mudanças. Eles inventam, imaginam, resolvem, exploram, criam e inspiram. Eles obrigam o homem a evoluir e talvez tenham que ser loucos. De outra forma, como alguém poderia enxergar uma obra de arte em uma tela vazia? Ou sentar em silêncio e imaginar uma música que nunca foi escrita? Ou olhar a lua e imaginar uma estação espacial? Alguns podem vê-los como loucos. Nós os chamamos de empreendedores. Pois as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são justamente as que o fazem. Nós os malucos vamos lutar para nesse estado continuar. Nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes. Nossos neurônios são esquisitos, por isso estamos sempre aflitos. Vamos incertos pelo caminho, nos comportando estranhos no ninho. Quando a solução se encontra, o maluco é do contra. Mas se vai pro lado errado, o maluco vai do lado. Malucos, a nossa vida é da bandeira, ligando a luz da cabeceira. Se a água pinga na torneira, malucos, a nossa luta é abstrata. Já que afundamos a fragata, mas temos medo de barata. Viu só, hein? No programa anterior eu toquei O Hino dos Malucos, de Rita Lee, Fernanda Young, Alexandre Machado e Roberto de Carvalho, com a Rita, que foi trilha do filme Os Normais, e que é uma delícia. Por isso você acabou de ouvir aqui outra vez. Quando eu era garoto, eu tinha cara de nerd, embora naquela época não existissem nerds. Um par de óculos de fundo de garrafa com moldura grossa e sempre um livro à mão. Eu lia muito e comecei a escrever e fazer cartuns para o jornal lá em Bauru. Mudei para São Paulo aos 19 anos de idade e sempre ia para Bauru nos finais de semana. Um dia, fiz a viagem de ônibus com um conhecido, um sujeito que trabalhava na imprensa, eu não me lembro do nome dele. Ele foi sentado ao meu lado e me bombardeando com perguntas. Falou dos meus cartuns e textos, que gostava muito, e num dado momento perguntou: mas vem cá, você pratica esportes, hein? Vai em festas? Namora? O sujeito achava que eu era anormal. Para ele, um garoto da minha idade não podia ser um leitor compulsivo, gostar de escrever e fazer cartuns. O normal era ser um alienado, esportista, festeiro e preocupado com as banalidades da sociedade. Isso sim era ser normal. Como eu não era assim, o sujeito me achava estranho. Fiquei puto. O cara achava que eu era louco, pô. Com o passar dos anos, eu fui entendendo o que acontecia. Eu não cabia na modelagem que ele havia feito para a sociedade. Eu não me encaixava. E na falta de um lugar familiar para me colocar, ele achava que eu era anormal. Pior, como ele, existiam milhares, aliás, como ele é a maioria. Se você sai dos padrões, vão achar que você é anormal. Decidiu fazer um curso esquisito, é? Largou o emprego para começar o seu próprio negócio? Perdeu a paciência com a balconista que fazia você de idiota? É? Resolveu morar na Índia? Fez uma tatuagem no nariz? Botou um piercing? Cortou o cabelo moicano? Saiu descalço? É? Comeu com as mãos? Pois é. Gente assim, que faz coisas que a sociedade julga que não são normais, é taxada de maluca. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Não podia faltar o clássico dos clássicos Maluco Beleza, de Raul Seixas e Cláudio Roberto. Uma música que marcou uma era e que será eterna. Eterna como o maluco do Raul, que era professor de filosofia. Você sabia, hein? Não sabia? Então ouça só. Você é formado em filosofia? Sou professor de filosofia. Você em filosofia não marcou nada, então mudou. Não, quando eu vim para o Rio de Janeiro... Eu saí da Bahia em 67. Eu vim com aquele idealismo todo, né? Eu vim lançar um tratado de metafísica chamado Verbaloide, que assim, uma visão do ser humano olhado por uma entidade de outro planeta, sabe? Quer dizer, é a maneira que eu coloquei a coisa, onde se usa o verbo ser, eu sou, nós somos, né? A gente sempre usa aquela maneira de pensar, eu sou. O ser humano é. O existir, é, né? O existir. É, ele é. Existe verbo, claro. Tá entendendo? Existe verbo. Então, em outros planetas pode não existir verbos, sabe? Em outra entidade pode não existir verbo, em outra dimensão pode não existir verbos. Mas o livro fala justamente sobre essa uma visão crítica assim, do ser humano como verbo, sabe? Sei. Então eu você... sou, estou no tempo e no espaço. E sabe? Você então veio defender essa tese e de repente se encontrou dentro da música. Aí quando eu saquei que o Brasil não gostava muito de ler, rapaz, eu resolvi ser cantor de iê, não romântico, mas de iê realista. Tem um outro tipo de música. Se o rádio não toca música que você quer ouvir, procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação. É só girar o botão. É só girar o botão. está ouvindo Se o Rádio Não Toca, de Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada em 1974. Raul, um músico, poeta, filósofo e ativista contracultural libertário. Nascido em Salvador, em junho de 1945, só teve reconhecida sua importância para a cultura brasileira após a sua morte em São Paulo, em 21 de agosto de 1989. Esta música fala da suprema liberdade de escolha, nosso maior tesouro. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, é muito simples. É só mudar de estação. Mudar de estação nada, meu. Desliga essa porra e vem ouvir o Café Brasil. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. É só mudar a estação. É só girar o botão. É só girar o botão. Raul Seixas nunca foi candidato a nada. O seu negócio era batucada. Lançou o hino Ouro de Tolo em 1973, no auge da ditadura militar. Em 74 foi preso, torturado e expulso do país por pregar a construção da sociedade alternativa. Apesar de perseguido pela esquerda oficial por seus ataques ao capitalismo de Estado, que os marxistas chamavam de socialismo real, da ex-União Soviética, suas músicas se tornaram os hinos das primeiras ondas de greve estudantil em 77 e greves operárias em 78, culminando quando da prisão da diretoria do Sindicato de Metalúrgicos do ABC, na greve de 1979. Se o rádio não toca... O tema Mosca na Sopa foi transformado em cartaz e lema da greve. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou. Mais fiéis propulsores do rock no Brasil, Raul dos Santos Seixas cresceu influenciado pelos astros que surgiram na década de 50, como Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e Elvis Presley. Ainda adolescente, fundou o primeiro grupo de rock de sua cidade natal, Salvador. Descoberto pelo ídolo da jovem guarda Jerry Adriani na Bahia, Raul mudou-se para o Rio de Janeiro e lançou-se no gênero Ye Ye Ye, estreando em LP com Raulzito e os Panteras, que incluía rocks como Você Ainda Pode Sonhar,

ou até quem sabe o escorregão idiota num dia de sol, a cabeça no meio fio. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva. E que a erva alimente outro homem como eu. Porque eu continuarei neste homem dos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava. E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Você ouviu Canto para Minha Morte. Nessa letra, Paulo Coelho parece profetizar a morte de seu amigo. Fala de uma parada cardíaca e de uma noite de uísque. Enfrentando problemas de saúde devido à vida desregrada e já distanciado de Paulo Coelho, Raul diminuiu o ritmo de produção na década de 1980, lançando discos de pouca repercussão. Em 1988, foi reabilitado por um de seus maiores fãs, o roqueiro Marcelo Nova, da banda baiana Camisa de Vênus, com quem seguiu turnê pelo país. Da parceria, surgiu o disco A Panela do Diabo, de 1989, o último lançamento de Raul, que chegou às lojas quase que simultaneamente à morte do cantor, de parada cardíaca. Meu nome é Raulzito Seixas, eu vim da Bahia, vim modificar isso aqui. Toco samba e rock, morena, toco samba e rock. Toco samba e rock, morena, bala de baioque. Meu nome é Raulzito Seixas, eu vim da Bahia, vim modificar isso aqui. Toco samba e peropó, bala de baioque. Esse é outro maluco beleza, o Sérgio Sampaio, que um dia vai ter um programa Café Brasil só pra ele. Muito bem, e pouco antes de morrer, Raul foi entrevistado pelo Jô Soares. Estava debilitado, com a voz pastosa, mas as ideias a mil. Ouça o trecho em que ele fala do seu encontro com ninguém menos que John Lennon. Em que ano você foi expulso? 74, na época do Geisel. E foi pra onde? Nova York, encontrei com John Lennon, Nova York. Ficou amigo do John Lennon lá? Ficou amigo do John Lennon. E como é que foi a tua barra em Nova York, Raul? Como é que era a vida em Nova York? Bem, eu tive com o John Lennon quando ele estava separado da Yoko Ono, num apartamento que ele alugou, um apartamento grande. Já tinha me escrevido com ele, né? Já tinha escrito cartas para ele sobre a sociedade alternativa. E foi esse motivo que eu fui posto para fora do país. Que queriam saber quem eram os donos da sociedade alternativa, quando era apenas uma música. E John Lennon botou 3 dias na casa dele, eu fiquei 3 dias na casa dele. E conversamos sobre os donos do planeta Terra, as pessoas que fizeram a cabeça do planeta Terra, Jesus Cristo, pessoas ilustres, né? Ilustres e... Ele me perguntou quem é que tinha no Brasil de grande figura. Nós conversamos sobre Calígula, sobre todos esses departamentos, né? Essas pessoas incríveis. Ele me perguntou sobre quem é que tinha no Brasil. E eu fiquei nervoso, não tinha ninguém para dizer. Eu disse Café Filho. Café Filho. Café Filho. Aquelas coisas que a gente fica nervoso, diz. Pô, eu não era um maluco, hein? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. E assim então, ao som do hiper, super, ultra clássico Ouro de Tolo, lançada em plenos anos de chumbo, como um manifesto a favor da loucura e contra o conformismo, que o nosso Café Brasil termina. Pensa que o assunto maluquice e loucura acabou aqui? Engano seu. Vem mais aí. Com o maluco Lala Moreira na técnica, a doida Cissa Camargo na produção e eu, o chefe do manicômio, Luciano Pires na direção e apresentação. É humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. Estiveram conosco hoje o ouvinte José, o outro ouvinte José, Rita Lee, Sérgio Sampaio e Raul Seixas. Precisa mais, hein? Este programa chega até você com o apoio de quem sabe muito bem que a música pode ser o idioma da loucura, o Auditório Ibirapuera. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse a página e dê uma olhada na programação, cara. Eu queria ter visto o Raul Seixas tocando lá. No fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do voador. Este é o Café Brasil, que às vezes larga o script pra virar tiete. Afinal, de louco, todo mundo tem um pouco, né? E, pra terminar, que tal aquele Raul e Cláudio Roberto no auge, hein? Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.